destas mãos nasceram das mais belas canções deste grupo. Tiago Oliveira. A vida é tão diferente daquilo que sonhamos. Talvez o nosso mal seja acordar. Sei o meu futuro para lá do firmamento e agora não consigo lá chegar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto. Mas sou quem diz que a vida deixa sempre a porta aberta para que eu possa lá entrar e quem sabe regressar à mais pura inocência. A vida é tão diferente dos sonhos que lembramos. Eu sei que o nosso mal é recordar. E o teu futuro lá do nosso tempo e agora não consigo lá voltar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto. Mas sou quem diz que a vida deixa sempre a quem sabe regressar. No trompete, Luís Ferreira. baixo, Donovan Bettencourt. Esta ainda não a viram. Alguns de vocês conhecem esta história. Sim. Ele dá-lhe para ver o que ele vai dizer. Lembras-te daquela primeira parte que fizemos do UHF em Almada? Foi na praia. Foi. E chegámos com a carrinha, foi? Todos motivados. Primeira parte de uma banda. Vixe. E chega o agente da autoridade. Boa noite. Desculpe, mas não passam. E nós, não, mas nós vamos tocar. Não tínhamos os patos. Com guitarras, não? Mas tudo. Eu não podia saber, eu estava mal disposto. Desculpe, mas não vai passar. prontamente o António, em nosso auxílio, pegou no póster e disse: nós temos um póster. Era. Mandou acabar aqui. E o agente da autoridade, o agente nem me falha a voz, e o agente da autoridade prontamente olha para nós e diz: desculpe, pósteres todos têm.